aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Chama já aí meu amigo Marcelão, Igreja Marcelão, do Marcelão Turismo. Você aqui com a gente, ele e a Paty. Bora Marcelão! Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esqueci. Isso aqui é o baú de luxo do Tom. Um trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueci. E aí, Vidigal? Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho como eu. DJ Tom. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Abraço aí, galera da Feira do Açaí, lá da Barraca da Carol, a Joyce Bela de Barcarena e a Carol. O amor nasceu, mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria, fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança. Deixa o Pantera dar um chega aqui. Que ocupasse o seu lugar, mas ninguém me compreende, só você me entendia, e por isso é que eu procuro por você. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Estar com você, você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim, me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo. E aí, compadre Paulinho? Pois me disseram que viram você. Você não manda nem uma mensagem, não me ligou. Padre, feliz ano novo pra você, tudo de bom, viu? Esta noite e dia 12, seu camarote já tá tudo certo, que eu já tô sabendo. Vou sair no meu aniversário. Só vou se você me disser. E a menina? A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Era uma cliente, né, Franchinha? Será apenas uma conhecida. De luxo! Só por se você me disser. Nosso baú de luxo, Tom! DJ Tom! Amigo Gleison e a equipe Tô Chutando estão aqui, ó! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Meu amigo César da DPA tá na área. Um abraço. Descobri que tu nasceu. Ginagem de luxo sempre aqui. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. E aí, Henrique? Ouça-me, minha Nathalie. DJ Tom. Na Não me faças mais sofrer. Vereador Gordo, ele é o patrocinador do baú de luxo. Só vivo pra te querer. Não, vereador. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Pelo amor de Deus. Então vai ser agora playboy da prefeitura, é? Rodan da RW Multimarcas. Acabou de chegar. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Baú de luxo, Tom Máximo. Toca mais uma. Marcelo fotógrafo. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. DJ Tom. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto. Atenção, equipe de fotos aí. Não chega aqui com o Toninho. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Cabelos de labirinto. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Meu amigo Marlon. E sobre aqui, ele e Angélica, olha, hoje, será que ela tá cansada? Passei muitas horas rodando. Eu acho que sim. E não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite. Meu amigo, desde a Feira do Barreiro aqui. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu. Meu amigo Renato, do TKK do Renato. Esse amor que insiste. Ele falou, Tom. E por isso eu vou. Toca aquela, mas só se for você. Aquela. Saudade. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. DJ Tom. No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro e a saudade. Baú de luxo ofertado aí. Ando só. Patrocinador oficial. Que era o nosso. Gordo Doura. Que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca. Meu amigo gerente Paulo e sua esposa Dielen Buchecha, que aí, aí do Roxima. Volta nessa volta à procura de você. E aí, Playboy? Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Lúcio CDs. Seu áudio é aqui. Ai. Seu áudio é aqui. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Lúcio CDs. Luxuosa Carroça da Saudade. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Baú de luxo! Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união. Meu amigo Cavanegui, Diego Mesquita, Alci e a galera está ali só na mana do Aranha. Os nossos filhos são a marca e o ferrão. Ainda tem cortesia aí do Puiti, Show que nunca mais pode acabar. Atenção, Luciano. Atenção, Luciano! DJ Tom. Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Aí, DJ Tom, toca mais uma. Os nossos filhos são Marcelo Popô. A marca e o ferrão. E ele está de volta, ele falou dessa união. Esse baú de luxo pode tá um luxo, tá um luxo. União de vezes. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes. Super choque da valor. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Agora ninguém merece, meu irmão. Porém o que dói, tu é doido, é ficar sozinho sem Rádio Clube escolher. Só colhendo espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. força da saudade. 1 milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém o que dói é ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás, fui ficando pra trás. Esse amigo Alex tá aqui com a gente. Aí Alex, eu amei demais. Por amor eu parei. Aí me toma, toma mais uma carroça. Fui ficando pra trás. Quando você quiser voltar. E aí, Super Choque? Estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi meu amigo Charlie Show quem e a Patrícia. Um abraço do Tom. Pensando em a Fabrícia, casa, desculpa. Um ô Fabrícia! Maior que o meu. Isso aí é o baú de luxo, meu irmão. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. E aí, vereador? Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que tá esse baú, hein, vereador? Decida e que volte logo. As Megatops, elas chegam pra arrasar na carroça. Se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Sozinho vou cantando. Uhul! A vida me ensinando. É o nosso baú de luxo! São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. DJ Tom. Nos verdes campos que andei, fui procurar meu amigo Diniz. Encontrei. Cadê a Neji? Maior razão pra te amar. Bora, Vidigal. De tudo isso, o meu proveito. O Apolo deixou uma marca aqui, meu irmão. Amor no olha aí, ó. Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude. Desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. DJ Tom. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Meu amigo Iago da Toyota. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente amei. Deixa o Botera, dá um chega. Abraçar. Daqui ou de lá? Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados. E você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, cadê a coxilha, né, tinha certeza que no fim do baile, na minha já fui mais querido um aquele dia. Broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível. O seu Ronaldão, não chega! E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era azul. E a família Ferreira, eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, já vou fechar a sequência do Reginaldo. Mas eu ia te levar. Deixa eu tocar mais uma. Alô! Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Mas valeu a pena! Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Esse é o nosso baú de luxo. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. Essa é a história do Anderson da prefeitura. Encontrei mulheres que me amavam, mas quando acabava o dinheiro dele, mas que de manhã logo me deixavam. Aí ele já jogou a âncora dele aí na mesa do pro Renan. Seu amor que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Atenção, Luciano! Atenção, Luciano, dá um chega aqui. Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Baú de luxo! Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Porque uma mulher com mulher dançando vai dar jacaré. Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você. E aí, Wallace? Meu bem, minha vida é você também. Aí o Super Choque, você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz.

Tom. Chegou o comandante e deu um cochilo, né? Can do the thing. Já já pute show. Anything you want, you got it. Anything. E depois Castanhal. You got it. Anything at all, you got it. Baby. E aí, Marcelo Turismo? O baú de luxo que tu queria, Marcelão. Era o baú. Então toma. Alô. DJ Tom, o showman. Com cara de rei. Kiss me tonight. O Alexia Rubi. Abraço, Alexia. Kiss me tonight. Say yes, my baby. E aí, Baluito? Kiss me tonight. E a japonesinha. Um abraço aqui do Tom. Say yes, my baby. Marcelão Turismo. E a Pati Potência. Os amigos da saudade, agora na carroça. Já chegou com o vinheta. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. She's a model and she's looking good. Máximo, Máximo. I'd like to take her home, that's understood. Preto do Shopping, um abraço. She plays hard to get, she smiles sometimes. E aí, meu vereador, como é que tá esse baú? It only takes a camera to change her mind. She's going out to nightclubs drinking just champagne. compadre Paulinho. Só na mana, meu compadre. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. Gente, é desse jeito. É desse jeito, baú de luxo. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar, oh, oh. Uma fada encantada que viveria para me amar, para me amar. Hoje mega stop. É. E de repente eu acordei. Comandante o Marlo. Que sonho bom que eu. É ele, é. Sei que eu passei junto a ti. Porque é comandante. Amor, eu já vou indo. Hoje já tá coroa já. É tarde, eu vou partindo. Eu já nem. Anderson da prefeitura aí, ó. Não quero olhar. E quem falar contigo é a mãe do Renan. O meu coração. Vê se da próxima vez que tu for a Bragança, leva uma rede, ouviu? Por um amor que não morreu. Não morreu. Escuta, meu amor. Professora Diana! Ah, pangaiota, tá fraco! Só pra recordar, vai! O meu coração, que há pouco se perdeu, oh, oh. E a que foi esta canção? Por um amor que não morreu. Não morreu. Chama daí um alô aí, a professora Eliana. Alô, professora Eliana! É meu amor. Alô! Escuta, meu amor. DJ Tom! Esse é o baú de luxo, meu irmão! Tenho medo de não suportar. Olha mais uma vez o seu retrato. Máximo. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Já já tem CD aí do baú de luxo, gente. Cantando. Já já tem CD. Os versos de um poema de amor que se acabou. E daqui a pouquinho lá no Put Show, os DJs da carroça tocando muita saudade marcante pra galera. O Búfalo do Marajó. Rapaz, eu ainda tenho aqui duas cortesias de lá ainda. Que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei que nada pra você, Regina e Toninho. Que você mentia. Já já partiu o Castanhal. Eu vou tirar pra não mais sofrer. Olha o Renan, meu irmão. Parece uma minhoca. Fala, Carlitão. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. E dia 3 Gonçalves. Ouviu, meu vereador? Eu não. Lá na arterial, Búfalo Carroça igual e o Cabaré do Brega. Te segura que o bagulho vai ser doido. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. O que importa se alguém anda falando do nosso amor? É o presidente Evaldo Silva. O que importa se alguém... Feliz ano novo, meu presidente. Bem felizes assim. É nóis. O que importa se alguém acha que eu sou tão pobre? DJ Tom. Pobre. Pão de luxo. O que importa se alguém acha você tão nobre pra mim? O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que importa se alguém acha que não valho nada, nada. O que importa se alguém acha que estás errada, errada. O que importa se alguém não quer ver nosso amor continua. O que importa se alguém acha que tudo vai se acabar? Amigo, dirige a Neide. Estou aqui, só na mana. As carroceiras também. Já já posicionou. Vamos casar no ano que vem. Esse é o baú de luxo do Tom. O que dará? Alma, filho. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Bora, Ronaldão! Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Porra, o cara viu a mulher dele com outro. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. DJ Tom. E cada noite. Por equipe, tô chutando. Dorme com ele. Um abraço, bola inglês. Pra cima, garoto. É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Remédio indicado pra curar a paixão. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Lúcio Cedês. Esse amor. Seu áudio. Destruiu minha paz. E aí, Lona Lama? Estou amargurado e apaixonado. Seu áudio. Demais. Seu áudio. É aqui. Já já sai aí. O CD Baú de Luxo do Tom. E aí, o Erlo? E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. Meu amigo Cavanhaque, dia 12 vai ser no meu aniversário. Não morrer de ciúme. Ele confirmou, né? A gente ama. Nada melhor. Quero ver. Um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu mim. Nosso baú de luxo. Estou amado. Hello. E apaixonado. Maestro. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade. O campeão de público no Pará.